Chega atrasado, cansado, estimado, mas não grita bem alto, vai ser descontado. No dia seguinte, ele encontra com o patrão um carro importado com ar-condicionado. Pede-lhe momento, patrão grita bem alto, sai fora daqui, seu banco empregado. Hora do almoço, a marmita arrebentada, cheiro do acervo da antiga feijoada. Sente todo da rede, parece uma batalha, cansaço sempre aumenta e a hora nunca passa. Pede ele larga pra pegar o trem bendito, da noite ele reza que não seja despedido.